fugiu da sepultura para que toda criatura recebesse sua vida e salvação. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Jesus, Cordeiro de Deus. Já não há pra que toda criatura Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, Jesus amado, Cordeiro Santo.